atraque de colete, pronto pra bater de frente, louco pra descarregar no seu subconsciente. Na ação a milhão, só os loucos marginal, atividade total, família, rap nacional. Aqui nós faz a nossa e não fica pra trás, nunca sonha acordado e não se entrega jamais. Ainda me lembro dos meus truta que cresceram comigo, de cada 10, 9 finados mortos a tiros. Não canto vitória, mas não me arrependo, o crime trouxe a dor, mas confiança ao mesmo tempo, de quem nunca teve uma carta na manga. Cresceu sem infância, mó sede de vingança, e muitos se pergunta, porra, que dinheiro fácil, pra quem tá no qual se torna livre imediato. Cresce o zóio dos bicos que imagina no meu lugar, que diz com 8-1 pros gambé me investigar. Instiga o errado que aqui se torna certo, seja em qualquer lugar, não se tem homem correto. Diz pra mim, quem não quer um futuro mais digno, um ouro, uns cordão, uns pano pro seu filho, a mãe, os irmãos, todos reúnos na sala, mas não pra chorar morte, e sim pra dar risada. As fitas de quebrada, relato o sofrimento sem amor que partiu, a maldade, as fitas loucas das quebradas, fuzil, tempestade de sangue que naufraga os sentimentos, a dor, os tormentos, futuro sangrento, convite às crueldades, influência ao meu redor, que traz a vela de sétimo dia, cinzas ao pó, nos pião que instiga, as fitas que representa, em meio às pilantragens, mas com ódio na veia, cada vez que o cerco fecha, você vê quem é quem, quem tá pra trincar, ou pra te atrasar também, tipo os pião, os rei, tipo sigo meu caminho, no corre que gela a alma, violento suicídio, terror, apocalipse, a família é convocada, oros, fascinora na mente, sequela de lágrimas, seu pesadelo, sem medo, sem beijo, sem sorte, chuva de sangue, soldado em tempos de morte, terror, apocalipse, a família é convocada, oros, fascinora na mente, sequela de lágrimas, seu pesadelo, sem medo, sem beijo, sem sorte, chuva de sangue, soldado em tempos de morte. Sabe, de montanha, porque é tão difícil pôr um prato de comida na mesa do meu filho, esse julgamento é agendado, somente no plano eterno que a dor seja a cura até nas profundezas do inferno. Valeu, eu tô a pampa de comemorar o Hexa, é foda ver a janela e ver parceiro com a cabeça aberta. Foi exterminada a brincadeira de tocar a campainha, foi substituída pela adrenalina de vender cocaína. É, rapaz, a vida que eu tenho não foi escolha minha. Quando eu era criança tinha vários sonhos e planos, projetos que nunca pra mim dariam certo se não fosse gerenciando biqueira ou entupindo os ferros. Foi acionado o radar humano, se prepara pra morrer, que os ratos tão chegando, esconde, esconde, pega, pega, traz à tona o passado. Acordei pra realidade quando me vi metralhado, menos um na podridão da estatística brasileira. Felicidade pro nóia que tinha dívida na biqueira, com decoração pra PM, manchete pra imprensa, na família descrença, tristeza extrema. Pai nosso que estás no céu, em teu nome eu te rogo, afastai de mim a dor, afastai a mágoa e o ódio, caminha a morte, seja exemplo pra quem eu mesmo, maldito secador do boy, seja cura pra todos sempre, amém. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir aqui desse túmulo, tenho muito que contar sobre sofrimento mútuo, dizer que me arrependo, dizer que aprendi, com a minha ausência minha mãe sofre, enquanto o capeta ri, o sistema te oferece uma quadrada carregada, não te oferece home teacher e nem TV de plasma, esperança fica extinta, dor aumenta, o sangue jorra, sua mãe chora, sua derrota, Lucifer brinda a vitória. Terror, apocalipse, a família é convocada, oros, fascinora na mente, sequela de lágrimas, seu pesadelo, sem medo, sem beijo, sem sorte, chuva de sangue, soldado em tempos de morte. Terror, apocalipse, a família é convocada, oros, fascinora na mente, sequela de lágrimas, seu pesadelo, sem medo, sem beijo, sem sorte, chuva de sangue, soldado em tempos de morte. Soldado em tempos de morte.